infantaria do rap mostrando ser consciente. Sem bala na agulha mais, linha de frente, enquadrando o sistema, fazendo o estrago, correndo pelo certo, não pelo errado. Sentimento na voz, sofrimento, pobreza, batalhando na vida pra ter rango na mesa, alertando os irmãos, não caia no crime. Estudo, trabalho, mano, é o que define. Crack, cocaína, dependência química, revolve grana fácil, faz os manos se acabar. Ganância, ambição, ignorância, egoísmo, o crime não permite, te joga no abismo. Fala pros novinhos que não é esse o caminho, que o caminho certo é estreito e tem spin. Já foi lição pra mim, mas hoje eu aprendi que escolher a vida fácil é mais difícil de seguir. Firme e forte eu tô aqui, a minha fé que me salvou. Tô com Deus, sei que Deus tá comigo aonde eu tô. Tô firmo, se manda a paulada, demorou. No estilo muito louco, mas da paz do Senhor. Se lá no Oriente teve a guerra do Iraque, aqui no Brasil a guerra se chama crack. O filho do rico sonhando com a Disneylândia, o filho do pobre se acabar na Cracolândia. Minha arma é minha mente, onde disparo minha rima. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Pois a batida é forte e a ideia é consciente, como um disparo de PT, o bote da serpente. Aqui rapper de fato, terrorista linha de frente, verdadeiro original, rap nacional. Guerrilha, infantaria, pesadelo central, vem chegando na moral, com a ideia de mil grau. Chegando pra rever, fazer povinho passar mal. Na disposição, chega pra firmar. Infantaria, RG, JP e mano pá. Na fura da batida, a levada é concluída. O arsenal tá apontado, dispara uma par de rima. Envolvido sempre na fita, pois rap é o que liga. Já sou de mil e dia aqui na periferia, sem deixar nenhuma falha. Prossigo na batalha, não sou fã de canalha. Minha voz aqui não para, o microfone tá na mão e tem disposição. Pois o rap é nossa fé, nossa religião. Pra mostrar pros irmãos o que é a voz do povo. Som de periferia, infantaria tá de novo. De novo, infantaria tá de novo. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P. Infantaria plá plá, R.A.P.